tocai a trombeta e incomodai os moradores da terra. O Senhor convoca as multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está próximo. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, sua força será pequena. Converta suas armas em ferramentas de informação. Diga ao fraco: eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte.